que ficamos juntos. Só queria a chance de viver com você outra vez. Será que é tarde pra me desculpar? Será que é tarde pra poder te amar? Será que é tarde pra poder voltar? Agora vejo que preciso de você pra viver. Te vejo numa lembrança, te vejo a me amar.